Só fazendo amor. Anta Rita Lee de Roberto. Mania de você. A sua nova emoção. Rádio Record. Rádio Record. Na Record são 2h52. Vem aí a Mônica Cunha falando de trânsito. Rádio Record apresenta Repórter Rodoviário. A faixa de trânsito existe para que o pedestre atravesse a rua ou a avenida com mais tranquilidade e segurança. Motorista, não pare o carro em cima da faixa. Conserve o ciclismo. Na Record são 2h52. Olha, gente, de 4 às 8 aqui na Record, de 4 da manhã às 8 da manhã, o Flávio Monte está com vocês, né? Com o Amanhecer no Sertão, o melhor da música sertaneja. De 8 ao meio-dia, o Álvaro Luiz com o programa que é líder de audiência nas manhãs do Nordeste, o Show da Manhã. De meio-dia até às 3 da tarde, o meu amigo Roberto Júnior, com o Record da Central. E seja bem-vindo, Chico Negrão, lá do Araguari, que está experimentando até essa hora. Olha, ele comanda aqui na Record, aquele programa das tardes, em Cadecinho Sertão, de 8 às 11 da noite. Meu amigo André Viola, comanda aquele programa, hein? Um programa gostoso, com o melhor da música, certamente. É aquele programa que contava demais dentro do Belandense. É, pois é. Aquele programa que foi com a sua filha de futebol. É coisa boa, hein, gente? É. Vamos fazendo mais disso. Agora o Maia canta, pega ela depois. O Denis Russo, pra matar saudade de muita gente. Goodbye, my love, goodbye.